vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Levante a sua mão e tome posse disto agora. Deus vai te dar vitória. Vitória, creio sim. Deus vai te dar vitória pra você e pra mim. Quem sabe pode ser vitória material. Firmeza pra ser mais espiritual. E você que chora passar a sorrir. Portas, um novo horizonte irão se abrir. Um novo caminho tu há de seguir. Porque hoje Deus traz a vitória pra ti. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Levante a sua mão e tome posse disto agora. Deus vai te dar vitória. Vitória, creio sim. Chegou hoje aqui, igual um derrotado, pensando que tudo está acabado. Confias que ainda deves insistir naquilo que tanto desejas um dia obter. Porque Deus mandou um anjo só pra atender aquele que busca, espera e crê. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Levante a sua mão. Posse disto agora. Deus vai te dar vitória.